mérito de si, a concessão de que se abjurassem o nome do Cristo em favor das entidades veneradas por Roma, seriam libertados. Mas eles não abjuravam. 1 milhão de pessoas deram suas vidas por Jesus. Irmão Covino, Quinto Varro, continua nesse trabalho incomparável com as crianças e nos dá lições belíssimas de renúncia, de amor e de perdão, socorrendo a sua ex-esposa, que o reencontra depois de muitos anos, a perdoando e a socorrendo. Ela que também convertera-se ao cristianismo e morre nos braços de Quinto Varro, sob o nome de irmão Corvino. E se nós nos perguntarmos qual a solução para o nosso planeta, qual a solução para os maiores problemas da humanidade, nós poderíamos dizer que um dos maiores problemas é a violência, é a falta de educação das nossas crianças, que são levadas em adultos a continuar com as atrocidades, com as iniquidades, com os casos de corrupção, de problemas que assistimos até hoje. A solução, Bezerra já nos convidava, no século 3 depois de Cristo, cuidando das crianças, a educação, o amparo ao menor, é a única solução, meus amigos, para combatermos a causa e pararmos de combater tão somente o efeito, combatemo-lo também, mas trabalhemos a causa, que é a falta de educação, que são as nossas crianças abandonadas à sua própria sorte, que levam à violência, que levam aos problemas que temos hoje. Bezerra de Menezes tem um carinho especial pelas crianças. Quando eu me recordo da história de minha mãe, narrando o meu irmão pequenino, com altas febres, padecendo de uma doença ignota, eu vejo por que que Bezerra tem tanto amor pelos pequeninos. Então nós temos que fazer a nossa parte. E um benfeitor amigo espiritual me disse certa vez: Nazareno, vocês já repararam que vocês sempre contam conosco, os espíritos? Vocês encarnados sabem que podem contar sempre conosco, que a assistência não falta, que estamos sempre ao lado de vocês. Mas será que nós, espíritos, podemos contar com vocês sempre? E nem sempre podem contar conosco. Nem sempre os espíritos podem apontar em nossa direção, porque estaremos de mãos fechadas, de coração fechado para a caridade. Temos que começar a fazer o bem. Temos que começar a transformar o mundo. Ah, Nazareno, mas eu não consigo mudar o mundo. O mundo é muito grande. Mas nós podemos sim mudar o mundo ao nosso redor. Nós podemos fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. Nós podemos fazer muita diferença naquela instituição necessitada de ajuda, de amparo. Nós poderemos ser aquele anjo bom que socorre a pessoa no momento da aflição e do desespero. Nós podemos fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa espírita. E a pessoa diz: ah, Nazareno, mas eu preciso estudar mais, eu sou muito atrasado. E o espírito amigo me disse: Nazareno, diga para os atrasados que esses é que são os que têm que trabalhar mais. E eu disse: por quê? E ele, brincando, me disse que é para o mode tirar o atraso. Se a gente for esperar virar anjo, meus amigos, para começar a fazer o bem, quando é que vamos começar? Nunca. E dizem que até Lampião O cangaceiro está ajudando no mundo espiritual. Marcel Mariano, vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, palestrante, médium extraordinário, falou em Fortaleza para mais de 500 pessoas que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro está ajudando no mundo espiritual. E todo mundo olhou para eles, como é que é, Marcel? Lampião está dando passe no mundo espiritual? Está dando palestra? O que é que ele está fazendo no mundo espiritual? Eles, não disse isso. Ele disse que ele está ajudando. Dizem que certo dia, informações espirituais nos falam que Bezerra de Menezes estava tentando ajudar um espírito numa região muito profunda na espiritualidade. E o espírito, devido ao seu baixo teor vibratório, não conseguia enxergar a figura